Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 331. Esta é também uma emissão muito especial, uma vez que estamos a assinalar 7 anos de emissões de Livros com Rumo aqui na antena da Universitária. Já é qualquer coisa, 7 anos já dá para perceber o balanço que a coisa tem levado ao longo de todo este tempo. São 7 anos a entrevistar e a conversar, a sugerir livros, a dar pistas de leitura, onde escritores conversam, essencialmente não são entrevistas, como se sabe, conversas à volta de múltiplos temas variados, aquilo que interessa, que no fundo compõe a literatura, a cultura, aquilo que é o pensamento, a escrita e a criatividade em Portugal. E como são 7 anos, temos também um convidado especial. O convidado desta noite é João Pedro Jorge. Precisa da apresentação, como é evidente. O nome dele esteve ligado a algumas situações, que alguma polémica à volta da intervenção e de escritos seus. É um homem com grande coragem, é um homem que diz do porquê, porque gosta dos livros, porque gosta da literatura e, acima de tudo, o grande tema, ou a grande palavra, que é a verdade, que todas as pessoas, independentemente da vontade, daquilo que fazem, do gosto, de alguma vaidade até, que supostamente fazem literatura, não. João Pedro Jorge diz que, acima de tudo, as pessoas que se submetem e publicam livros têm que também perceber as limitações da sua obra, os pecadilhos, a autocitação, o autoplágio, toda uma série de questões que depois, no final, acabam por ser embaraçantes para quem as comete. João Pedro Jorge é um homem que vem da sociologia, o percurso académico é todo feito a partir daí. É um homem que, acima de tudo, pretende, um autor, um ensaísta, e é um dos grandes ensaístas da moderna teoria que se vai fazendo em Portugal. Ele trabalha na área da sociologia da literatura, é um campo perigoso, ainda de contornos pouco definidos. De qualquer das formas, a conversa tem como mote o que é um escritor maldito, estudos de sociologia da literatura, um livro editado pela Verbo de 2013, deste ano, portanto, mas tem uma grande obra ensaística, já que dá para perceber quase a obrigatoriedade da sua leitura, da sua reflexão e do seu estudo. Mais 7 anos terão que nos aturar daqui para a frente. Boa noite, melhores leituras e obrigado por estar todas as semanas desse lado. João Pedro Jorge nasceu em Moçambique em 1972. É licenciado em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, instituição onde concluiu o mestrado em Sociologia e Economia Históricas em 1999. Colaborou no semanário O Independente e na revista Livros como crítico literário, tendo também publicado textos académicos em revistas científicas. Tem algumas traduções na área das ciências sociais, mas é o seu trabalho enquanto crítico literário que mais polémica tem trazido para o meio cultural português. É autor de Couves e Alforrecas, Os Segredos da Escrita de Margarida Rebelo Pinto, editado pela Objeto Cardíaco, Puta que os Pariu, uma biografia de Luís Pacheco, com o selo da Tinta da China, Não é Fácil Dizer Bem, Críticas, Obsessões e Outras Ficções, também editado pela Tinta da China, O Meio Literário Português, com o selo da Diffel, e mais recentemente, já de 2013, O Que é um Escritor Maldito, editado pela Verbo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa João Pedro Jorge, o autor, um ensaísta, pelo menos reflexivo o suficiente, ou pelo menos tem uma capacidade de aglutinar dentro daquilo que é o texto ensaístico, ou algum para ensaístico, à volta do que é o campo literário, o que é a literatura, como é o modus vivendi ou operandi de alguma elite intelectual. Neste caso, os artistas, quer se queira, quer não, serão sempre vistos nesta perspectiva, ou pelo menos este sentido interpretativo. É mais conhecido ultimamente, ou pelo menos do grande público, quem está atento a estas questões da literatura, dos livros, percebe que João Pedro Jorge não é um franco atirador, nem um arrivista de última hora que chegou cá feito um paraquedista, ou pelo menos resultado do seu trabalho académico. Bem pelo contrário, As andanças à volta dos livros, da literatura e dos autores já começou há muito tempo, há alguns anos atrás, quando colaborou com uma revista, entretanto extinta e defunta, Os Meus Livros, e depois em que servia, pensamos nós, como encarte no Independente, mas os seus textos começaram exatamente por aí. É o autor de Couves e Alforrecas, uma edição da Objeto Cardíaco, mas mais importante do que isto é o Meio Literário Português, uma edição da Diffel, também extinta. Esperemos que isto não seja premonitório para as editoras que, entretanto, vai publicando os seus livros. Aquilo que era o Meio Literário Português de Balizado, entre 1960 até 1998, os prémios literários, os escritores, os acontecimentos, as animosidades e polémicas, tudo isto num ensaio que resultou também de um seu trabalho académico. Ultimamente, como dissemos, tem uma tese de doutoramento à volta da figura de Luís Pacheco, de que resultou um livro Puta que os Pariu, que de 2011, uma edição da Tinta da China, que é o lado, se quisermos, menos académico ou menos ensaístico, ou pelo menos para um público interessado por estas questões da literatura e à volta da figura de Luís Pacheco, e já deste ano, de junho de 2013, um dos ensaios mais importantes editados em Portugal, este ano, 2013, e nos últimos anos, tudo à volta do que é a sociologia da literatura, e tem como título O que é um escritor maldito? Isto é uma pergunta, como é evidente, uma edição da Verbo, e é este o grande mote, ou pelo menos o grande corpus que iremos tentar perceber e compreender por uma conversa aberta com João Pedro Jorge. Boa noite, João Pedro Jorge. Obrigado. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Percebe que, para todos os efeitos, independentemente destas coisinhas que são sempre as pequenas capelas e aquilo que é as cumplicidades e afinidades eletivas, para não falar de outras, aparecer assim de uma forma, vamos lá, franca e aberta, a dizer aquilo que pensa e o que deve ser dito e escrito sobre a literatura, acaba por provocar assim uma espécie de um pequeno abano telúrico do que é a pachorrentice, o comodismo e o conformismo de que sempre foi uma das características típicas do meio literário português. É mesmo assim? Tem que ser mesmo assim? Eu penso que sim, que terá que ser mesmo assim, independentemente dos bonzos da literatura gostarem ou não, problema deles, como é evidente. De qualquer das formas, percebeu ou teve a intuição suficiente para dar, ou pelo menos ficar com a convicção, que a sua forma de estar, de ler os livros, de dizer a sua leitura dos livros, iria provocar, de facto, uma grande azia nacional, pelo menos naquela gente que gira à volta dos livros. Muito boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, antes de responder às suas perguntas, quero agradecer o vosso convite e dizer-vos que estou aqui à conversa consigo e com os seus ouvintes, estou aqui com muito gosto e com muito prazer, principalmente porque se trata de um público académico, e não só, mas um público de estudantes, e agradecer-lhe também, obviamente, as suas palavras introdutórias. Eu, para responder à sua pergunta, eu diria que eu talvez me tenha apercebido cedo, sobretudo a partir do momento em que comecei a colaborar e a escrever em jornais, que vivíamos num meio, que temos um meio literário, um meio cultural em geral, que é muito suscetível à crítica, que tem pouco poder de encaixe. Uhum. Mas, sobretudo, o que mais me desiludiu quando eu comecei a escrever em jornais, ainda era um jovem, foi perceber o desfasamento que existe entre aquilo que os escritores e que as pessoas da cultura dizem publicamente, no espaço público. É sempre um discurso à volta da ideia de liberdade da crítica, a ideia de que os cidadãos devem ter uma postura crítica, independente, devem dizer aquilo que pensam. Há uma retórica à volta da liberdade de expressão. E eu apercebi-me, a certa altura, por pressões e por atitudes mesmo, relativamente às minhas opiniões nos sítios onde eu escrevia, que isso de facto não passava de uma retórica. Ora, todos nós acabamos por ser educados na escola, através dos jornais, das televisões, etc., Sim. com este tipo de discurso, que é um discurso muito romântico, muito bonito, há até muita gente que diz, ai, os jovens têm pouco espírito crítico, etc, etc. Mas depois a verdade é que estas mesmas pessoas que vão para a televisão e para os jornais encher a boca com a ideia de que o espírito crítico é muito importante numa sociedade, e eu continuo a concordar que a cultura e a linguagem em geral necessitam da crítica para evoluir e para se desenvolver. E eu julgo, aliás, que grande parte da mediocridade da cultura portuguesa e da literatura portuguesa reside precisamente no facto de haver pouco espírito crítico em Portugal, porque uma boa literatura é necessariamente reflexo de uma boa crítica e vice-versa. Claro. E, portanto, eu desiludi-me muito perceber que estas pessoas não dão, na verdade, não dão valor às palavras e àquilo que dizem publicamente, porque, na verdade, nas costas, à boca pequena, exercem exatamente o contrário daquilo que dizem. Porque é muito bonito ir para a televisão defender o espírito de crítica livre, Oh, João Pedro Jorge, mas mas depois, sim. quando toca a eles, Claro. fazer telefonemas para que as pessoas sejam despedidas, porque a opinião daquela pessoa não agradou, Claro. as editoras, por exemplo, retirarem publicidade ou exercerem uma pressão sobre os meios. Para que certa opinião não seja publicada, ou para que não se volte a repetir determinada opinião negativa sobre os livros daquela editora, visto que as revistas dependem muito da publicidade das editoras. Claro. E portanto, e repare, eu não acredito na crítica que se faz em Portugal, basicamente. Acho que é tudo uma fantochada. O que se escreve nos jornais é uma grande fantochada, porque eu conheço relativamente bem o meio, sei que vivemos num meio que é essencialmente clientelar. Oh, João E Pedro Jorge, portanto, mas deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa, ainda bem que toca nesse assunto e iremos também perceber um pouco o que é este exercício da crítica, que ressalta também necessariamente do seu trabalho de investigação e aquela percepção, não resultante da intuição, mas de um trabalho objetivo de viver o meio. Alargando um pouco no tempo a carga, que também colhe, se calhar, com o seu trabalho, daquilo que é o escritor maldito. Nós percebemos, por exemplo, no século XIX, Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz envolveram-se em grandes polémicas com a crítica, com aquilo que eram os supostos bons escritores, o que era a modernidade literária, o avanço da literatura, que é essencial conhecer a tradição literária para fazer avançar o livro e a escrita e o processo de criação. Isto, por um lado. Mas permite, por exemplo, a questão Coimbra, que implicou conversas desabridas e textos inflamados a Antero de Quental contra António Feliciano de Castilho, e depois tudo o resto, também a geração do Orfeu, que se envolveu depois também sim. com crítica na praça pública, tudo isto que já iremos também a um dos seus livros, a partir dos anos 60, Alexandre I Torres com Virgílio Ferreira, a propósito do livro de Almeida Faria. Mas Sim, bora. esta dicotomia entre a crítica e depois aquilo que mais tarde o tempo irá reconhecer como literatura, não foi sempre assim, ou pelo menos admitindo que de facto há essa existência clientelar entre quem produz, quem tenta vender o livro e depois quem vai abordar, se quisermos, nos jornais ou nos meios de comunicação social à volta do livro. Isso é um aspecto importantíssimo, claro que o é, por uma questão do mercado, da própria compra-venda de um produto que é o livro, mas por outro lado, não há aquela segurança, ou pelo menos aquela certeza, também depois a ligação posterior ao seu este ensaio deste ano. O escritor que é escritor Sim. verdadeiramente não tem a percepção de que não é necessário, apesar de ser um pouco ingênuo aquilo que eu estou a dizer, ou pelo menos refletir um pouco numa certa um certo caráter naif em relação a isto que vou dizer, que aquele que escritor que é convicto não precisa. Quase no imediato, precisa sim, no tempo desta sociedade global, mas que a crítica que se entendam uns com os outros, que vivam assim uma espécie de Deus com os anjos, porque o verdadeiro escritor não necessita quase obrigatoriamente desta crítica enfatuada e demasiada cheia de empáfia, que sempre assim foi ao longo dos tempos. Deixa-me ver se eu percebo a sua pergunta. Portanto, o verdadeiro escritor, deve ser indiferente. Claro, assim um pouco assim, um pouco isso, um pouco Sim. isso. Eu julgo que não, porque repara, o escritor, é um cidadão que intervém na esfera pública. Sim. não é? Sim, claro. E tem, se calhar, mais responsabilidade do que os outros, porque tem acesso à palavra, as suas ideias podem ser difundidas. E, portanto, eu julgo que o escritor deve ter, acho que deve ter obrigação de defender, porque é o meio em que ele trabalha e é o meio em que ele se revê e é um meio que no fundo que estrutura uma sociedade, em que está assente uma sociedade, que é a sua cultura, não é? Eu julgo que o escritor deve comprometer-se na luta por uma cultura que seja saudável, que seja franca, que seja diversa, porque isso depois necessariamente vai refletir no tipo de sociedade em que vivemos, não é? E eu julgo que, e portanto, nesse sentido, o escritor, aquele escritor que diz eu não ligo nenhuma Sim, isso pode ser. crítica, não quero saber da crítica, isso, Pode ser. quer dizer, é uma atitude que eu julgo que ou é artificial, ou Claro. então, quer dizer, revela, na verdade, quer dizer, um desinteresse, quer dizer, pela cultura em que vive, não é? Gelos cintilantes, num copo cristalino, na bebida embriagada de bacantes. Inspira o jacobino, anuncia entre si hipótese e litro, a chegada do cantor maldito. Era uma vez um cantor maldito. Que imaginava e amava o mundo de norte a sul. E a filha de um coronel azul, de lápis azul, azul gris, que na sombra clandestina já roubava um cofre forte sacrário. E agora é uma topeira que esburaca um contraforte monetário. Zumba um ruído de fundo daquela velha calate com coruto. Se já depois eram mosquitas e só era o agiota ao minuto. E morriam outro dia mais papélico e caótico. Nas noites em que sonhava embalado por Morfeu, acordava mais feliz, suavemente agnóstico. Para adormecer eras profundamente ateu. De valores ao sabor da especulação e jogadas no bolso de apostadores apresenta e revela na baldroca a entrada do magistral agiota. Era uma vez o magistral agiota. Inventava e desenhava um mundo cibernético virtual do negócio imaginário já de psicose poético capital. Odiava da morte o baladeiro danado do protesto e reclama a sua cabeça na defesa do mercado e pelo resto. Convoca-no ajusto de contas novas chamando censores da censura, que são as botas cardadas do solvente e da batuta da cultura. Também convoca o dirigente mais esquerdista da altura, politicamente estrábico de estrabismos multicores. Pois se tem um olho posto na proletária ditadura e o outro mais que pisco na tal bolsa de valores. Um tilintar de lápis azuis, serventes do prestamista, na diatribe já riu noutros serviços, que reza o papel do artista, risca, corta e proíbe nos painéis. Azul, brigada dos coronéis. Guarda-vírus, guarda-bomba, do da alta roda, os horários. Apoiada em novos sócratas, em bárbaros da moda e argentários. E no esquerdista tem toca bobina do trovador, o menestrel. E rouba o seu bom coração aquela filha bicolor e um coronel. E o cantor olha as estrelas com a morte embroada na mortalha. Se proibido morto está, sem a rádio e sem jornais, nem a pantalha. E já cantam elogios fúnebres os mesmos carrascos do morto. Sátrapas e coronéis e outros abutres da voragem. E tão alto canta que o cantor dá tantas voltas ao corpo que acaba por ressuscitar o espanto da agilidade. Oh, João Pedro, mas vamos fazer um pouco o jogo pelo absurdo. Duas personagens que se conheceram, duas personagens que um editou o outro. Vamos fazer aqui o trabalho, se quisermos, comparativo entre duas atitudes, Luís Pacheco e Herberto Helder. Esta atitude, assim, o tal desinteressada, desleixada o suficiente, dá para perceber, ou pelo menos pode ser atribuível este sentido a Herberto Helder, que isto é uma encenação, é um jogo para fazer, por exemplo, veja-se o caso absurdo que foi, por exemplo, a Siri Alvim ter fechado quase, ou ser vendida à Porta Editora, porque a faca não corta o fogo, o Herberto Helder só faz uma edição, não reedita, e caíram na esparrela de fazer esse jogo manhoso, em termos comerciais, que foi o Ofício Cantante. Claro que correu muito mal, num primeiro momento, e a Siri Alvim acabou por deixar-se enredar em dívidas e ser comprada pela Porta Editora. Herberto Helder, isto é um jogo, é uma encenação, é algo premeditado, porque sabemos que depois vêm assim uns textos também manhosos, por exemplo, de Clara Ferreira Alves no Expresso, quando a criatura rejeitou o Prémio Pessoa, vir-nos dizer num texto que o homem vive em condições miseráveis, é surdo, tem muitas dificuldades e então é um grande ato de uma atitude de desprendimento não querer o prémio, rejeitar aquela massa toda. Ao passo que Luís Pacheco, de uma forma, percebe qual é o que estou aqui a tentar questioná-lo? Sim. Quer dizer, há várias pontas por onde pegar aí. Eu, em primeiro lugar, não julgo que seja uma encenação, no caso do Herberto Helder, não julgo que seja uma encenação. Julgo que é, de facto, uma atitude de alguém e uma postura de alguém que provavelmente refletiu muito sobre as relações sociais e sobre a forma como se vive a cultura e as quer dizer, e como é que as pessoas se movem no meio literário, e percebeu que se calhar não queria fazer parte, não queria estar integrado nessa, e portanto preferiu, e talvez porque talvez porque tenha chegado à conclusão que a sua produção poética não era compatível com esse tipo de mundanidade, digamos assim, que seria contaminada, que a sua produção poética poderia ser contaminada por esse tipo de relações mundanas que são altamente viciosas. E promíscuas, há uma certa... Essa atitude, não é a atitude que eu gosto, nem é nessa atitude que eu me revejo, porque eu julgo que... Mas ele tem todo o direito e legitimidade para para tomar essa postura e não está em causa. Agora, o que eu digo é que esse tipo de postura de alguém que se coloca à margem, que é marginal, é algo que é altamente valorizado pelo meio, não é? Sim, e, portanto, claro. Ele ganhou muito prestígio também por essa postura, não só pela sua poesia, pela qualidade da sua poesia, mas pela sua atitude ética, pela sua postura ética. Portanto, a leitura que se faz da poesia do Herberto Helder não é indissociável desta postura que ele tem relativamente ao meio e à sociedade em geral, não é? Portanto, não é possível dissociar a leitura que se faz dos poemas do Herberto Helder desta sua postura ética. Portanto, nós, quando vamos ler os livros do Herberto Helder, já vamos contaminados, digamos assim, por esta sua postura. Há uma espécie portanto, quase... Vamos predispostos a olhar para aquela poesia como um determinado tipo de poesia. Claro. Depois, em relação ao prémio, Eu diria, utilizando a piada do Luís Pacheco, provavelmente o grupo que atribui o prémio Pessoa não tinha dinheiro nesse ano para atribuir o prémio e, portanto, foi atribuir o prémio ao Alberto Vela porque sabia que ele o ia recusar. E, portanto, talvez possa ser visto dessa forma. Em relação àquelas pessoas que escrevem nos jornais e que vêm gabar a atitude do Herberto Helder e que vêm dizer que o Herberto Helder é o maior, etc., etc., isto tem a ver com o facto, quer dizer, quanto mais clientelares as pessoas são, mais gostam de utilizar a retórica, esta retórica da independência, da autonomia, do rebelde, A adjetivação da da rebeldia. a chamada adjetivação do louvor ao laudatório ou indigente, pelo menos Sabe quando? o quê? A sociedade e o meio literário português é como uma espécie de família benévola tolera e até admira estas excentricidades, embora eles não a pratiquem, nem estas excentricidades e esta atitude herética ou discrepante, radical, inconformista, etc. Toleram e até admiram, acham, é como o excêntrico, não é? Como o bobo da corte, não O é? tolinho lá da aldeia, que Sim, é um bocadinho. Repare, todas essas pessoas que têm relações clientelares é como uma espécie de lavagem, é como se fosse uma forma de lavarem a consciência. Retoricamente, defendem a coragem e a atitude exemplar destas pessoas, mas elas, na verdade, quer dizer, não acreditam em nada disso. É só porque isso fica bem na sociedade. É um ideal romântico, fica muito bem publicamente dizer, defender a rebeldia, o inconformismo, etc. Quer dizer, é simplesmente isso, porque se ganha capital simbólico, digamos Pois, assim, já simplesmente. lá iremos a essa questão do capital simbólico. É uma espécie de Sim. entronização, pegando também um pouco, ou fazendo a ligação entre o capital simbólico à Bourdieu e depois a dimensão mágica que há lá Max Weber, que as personagens tentam de uma forma carismática adquirir e depois constroem, de facto, toda esta encenação retórica à volta da sua atividade e depois daqueles elementos ou daquelas pessoas, homens e mulheres, que vão escrevendo, porque estamos a falar do campo da literatura, é um pouco esta noção de uma forma consciente e deliberada, porque o é, e depois de outra forma projetando neste indigente aquilo que é quase um afago ao Dolce e Gabbana que vão usando todos os dias, ao Cartier e ao Chanel 5 e coisas assim e afins. É este jogo que está presente, por exemplo, neste tipo de realidade que é o nosso meio literário português. O que é? Essa questão de No louvar. fundo, a cultura não como um fim em si mesmo, mas como um meio para comprar gravatas boas, é isso Sim, que está a dizer? por exemplo, ou pelo Sim, menos a justificação da disto da. sim. Sim, repara uma coisa, eu aqui não tenho. Muitas pessoas me acusam de ser moralista, que é uma coisa que a mim não me chateia nada, porque eu acho que, de alguma forma ou de outra, todos temos que ter alguma moral. Mas, de qualquer forma, repare, eu não vejo mal nenhum em uma pessoa utilizar a cultura como um meio para comprar boas gravatas. Claro, A claro. mim o que me incomoda, francamente, é as pessoas o esconderem e não o assumirem, não serem francas nisso. Quer dizer, é uma coisa que depois tentarem esconder isso, porque isso, no fundo, o que revela é, de facto, uma grande desonestidade intelectual. E uma grande cobardia, não é? E uma grande vergonha em relação a si próprios, não é? E àquilo que são, verdadeiramente. Quer dizer, a mim faz-me impressão. Eu lembro-me que estes autores, como o Miguel Sousa Por Tavares exemplo, ou Margarida Rebelo Pinto, estes autores que vendem muito, que a certa altura não ficam satisfeitos com o facto de venderem muito, pois. querem também ser considerados grandes Grandes escritores. escritores, não é? Ora, a mim isso faz-me confusão, porque isto de facto revela bem a diferença. Eu cito sempre estes dois exemplos de escritores, que eu até nem sou grande consumidor, mas ou leitor, que é o John Grisham e o Ken Follett. Duas entrevistas que eu li deles há anos, em que os entrevistadores perguntam: Mas você acha que você escreve livros, escreve literatura? E eles dizem: Não, eu não escrevo literatura, não. Eu escrevo livros para entreter as pessoas. Claro, claro. Esta descontração, quer dizer, é uma coisa que eu não encontro em Portugal, porque, e revela um grande provincianismo ao mesmo tempo, quer Percebo, dizer, percebo. todos, que querem, quer dizer, porque é que eles querem ser, quer dizer, não lhes chega terem dinheiro para comprar as tais gravatas? Porque é que estão preocupados com o crítico X ou Y que de repente não gostou do livro deles? Mas uma coisa, vamos imaginar que iremos depois à linha B que está subjacente àquilo que eu vou dizer. É um pouco assim. O João Pedro Jorge, imaginemos aqui o país ao lado. Em Portugal não se nota tanto, ou pelo menos para o grande público isso não salta, mas, por exemplo, em Espanha, sabe-se que o grupo do El País, por exemplo, a Prisa, tem um grande grupo editorial, muitas editoras à volta. Sabe-se que quem leu o Babélia, por exemplo, lá é desancado escritores, por exemplo, do grupo Planeta ou de outra casa editorial, e os escritores deles, por exemplo, da Anagrama, são sempre upa-upa para cima. Pega-se no El Mundo, no suplemento El Cultural, é a mesma coisa. O El Mundo pertence a um grande grupo do Corriere della Sera e coisas assim, que também tem editoras. Pode dizer-se que em Portugal, de uma forma mais manhosa, um pouco mais provinciana, se quisermos, os escritores portugueses, os críticos portugueses, ou aquilo que a gente vai lendo nos jornais, ou pelo menos quem lê, também está submetido a estas regras, com cumplicidades mais de bar, de taberna, de café que frequenta, e até de escolas de quem foram alunos ou são professores, coisas assim à volta disto. Pode ser interpretado desta maneira. Que no fundo estamos a falar de grupos Claro, claro. que se Exatamente. combatem através da Exatamente. tendo sempre como princípio a defesa comercial dos seus Claro, interesses, nem não mais, nem mais, nem mais. é? Não sei, é possível que sim. É possível que sim. Ou quer dizer, os seus interesses económicos em casa, em Espanha, é isso objetivamente, mas em Portugal são coisas assim mais de bairro, de afinidades, de gostos, de Talvez eventualmente, estéticas, porque temos uma dimensão pequena, não é? mais pequena, né? Aqui a questão, o que se passa aqui é que nós, fatalmente, somos um país pequeno e relativamente pobre, não é? Também não nos podemos queixar muito, porque se nos compararmos com grande parte dos países do mundo, nós, apesar de tudo, estamos muito bem. Sim. Mas pronto, somos, comparativamente com aqueles com quem nós nos queremos comparar, somos um país pobre. E, sobretudo, temos um meio cultural que é ainda mais pobre do que o país, não é? E, portanto, onde as oportunidades de trabalho são muito reduzidas. Ora, quando as oportunidades de trabalho são muito reduzidas, é a questão dos sete cães a um osso, não é? Claro, E quando claro. sete cães estão à procura de um osso, querem disputar um osso, aqueles que têm o osso vão-se, quer dizer, vão defender o seu osso de forma muito acérrima e vão-se provar Sim. criar alianças uns com os outros para defender a sua posição. A sua posição e o seu lugar no meio, não é? Aqueles que já têm um lugar do meio têm todo o interesse em unir-se e aliar-se para reproduzir e para manter a sua posição, porque sabem que há sete cães à volta a quererem ficar com o lugar deles e, portanto, criam-se alianças, criam-se relações clientelares para que seja possível a essas pessoas manter os seus lugares. Basicamente, eu julgo que isto tem muito que ver com esta questão, ou seja, eu sou muito nisso, sou muito materialista. Tenho uma visão muito materialista da realidade, que é, eu julgo que eu não, eu julgo que as posições intelectuais são muitas vezes explicáveis pelas condições sociais de existência dessas pessoas. Estou a perceber. Já lá iremos a essa parte também. Eu nisso cada vez mais, e repare, eu vejo isto até por esta crise. Eu vejo como as visões do mundo vão variando consoante a posição, a condição material de existência das pessoas, não é? Eu vejo pessoas que há 3 anos não estavam a ser Pois. afetadas por esta crise E e tinham agora? uma posição ideológica até de conformidade com esta política de austeridade, mas a partir do momento em que esta política de austeridade começou a tocar-lhes também a eles nos seus rendimentos, eles passaram a ter uma posição muito crítica da austeridade. E, portanto, as visões do mundo que nós temos vão variando muito consoante as nossas condições materiais de existência. Casse le monde un petit morceau, il casse le monde à coups de marteau, mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau perreau. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière, et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer. Ça t'a un peu de sang. Je l'aime, je l'aime. La planche usée de mon lit, la paillasse et le chalis, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces de longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir. C'est ma fête et je suis fier. Je l'aime, je l'aime. Ce panier rempli de sang, où je vais poser ma tête. Ah, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rose, un amour d'oiseau perreau. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant, mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez, mon cœur. Mon cœur. dois exemplos ou três que passaram nos seus livros que fui lendo. Por exemplo, lembra-me que Clara Ferreira Alves, por exemplo, tentou passar por, vamos pôr nome agora às coisas, não é? Porque isto de falar em abstrato às vezes é interessante e pode parecer mais uma linguagem cifrada do que outra coisa e depois acaba por deixar as pessoas um pouco confusas porque não sabem, não conhecem. Portanto, mas no caso concreto, a inefável Clarinha, quando chegou a Portugal, ou aterrou em Lisboa, ou seja lá onde for, passou a querer dizer-nos e mostrar-nos, talvez, o Tuzão de Ouro, que só lendo certos escritores, por exemplo, Graham Greene, que o João Pedro Jorge faz a rábula, de facto, do Eixo do Mal na sua primeira fase, dizendo-nos que Graham Greene era o gênio da literatura. Porque o é, isso é verdade, mas esquecendo-se que Graham Greene já tinha sido editado em Portugal há muitos anos, e não vinha dizer nada de novo, e dizendo o título em original inglês, quando ele tinha sido traduzido na Ulisseia, no Estúdio Escura, não sei quanto, uma série de editoras portuguesas. Este é o exemplo típico, um dos exemplos, daquilo que é o crítico desta pós-modernidade saloia ou provinciana à portuguesa, que existiu sempre neste país e neste canto mal frequentado. É um pouco esta ideia, esta figura é, se calhar, um ícone representativo deste provincianismo crítico que é Portugal. Pois olha, nem a propósito, está a tocar o sino, é para dar um bocadinho de ambiente a este Portugal, esse tal Portugal provinciano e aldeão que acaba de referir. Sim, eu julgo que esse exemplo que referiu e muitos outros são exemplos de um grande provincianismo, de facto. Ou seja, eu diria que são um exemplo do estrangeirado, do pior que há do estrangeirado. O pior aspecto do estrangeirado. O pior que há no estrangeirado são, quer dizer, é porque na verdade o estrangeirado é um provinciano. Quer dizer, eu julgo que esse exemplo e outros são muito, quer dizer, muito evidentes. Quer dizer, são, em primeiro lugar, eu julgo que, quer dizer, o exemplo que referiu nem sequer se pode considerar um exemplo de crítica, não é? Mas pronto, pelo menos tentou fazer-se no início. Inicialmente tentou passar por uma crítica muito rebelde, etc. Dizendo-nos que o Ai Jesus da literatura era a Granta, por exemplo, que nós cá em Portugal, coitadinho, só quem passasse em Lisboa. Eu francamente devo dizer-lhe que eu nem queria perder muito tempo a falar sobre essas pessoas, porque eu de facto não tenho muito a aprender com essas pessoas, de facto. E eu quando percebo que não tenho muito a aprender com certas pessoas, adiante, ignorá-las e passar à frente. Adiante. Mas vamos, deixando isso de lado, mas vamos a uma coisa muito importante, que é assim, quer se goste, quer não se goste, que estas coisas da sociologia são sempre alvo de grandes complicações e grandes animosidades e uma militância, e depois temos aquela coisa obstrusa que não se sabe assim muito bem o que é, as epistemologias do Sul e não sei quê. Para todos os efeitos, o professor Diogo Ramada Curto é um excelente professor, um intelectual sério, um homem honesto. É um homem que, por exemplo, escreve sobre este seu livro, o que é Um Escritor Maldito, que é, de facto, um momento importante daquilo que é a sociologia da cultura ou a sociologia da literatura, já iremos lá adiante, para todos os efeitos, neste século, é um marco daquilo que deve ser feito em Portugal, pelo menos no século XXI. Depois vemos umas criaturas num jornal semanário nacional, umas criaturas, uma delas, porque a outra, entretanto, está num diário nacional também de grande projeção, pura e simplesmente de ressabiado e destilando uma bilis mal digerida, a dizer muito mal do seu livro, porque percebe-se gostou muito pouco da fruta que João Pedro Jorge lhe mostrou num dos seus livros. Não é fácil dizer bem. O que é isto, de facto? A criatura do Semanário Nacional é aquilo que, de facto, também não me agrada de todo, porque faz parte de umas cliques. O que é esta realidade que permite a existência ser levada a sério? Porque houve amigos meus que me disseram: ah, mas fulano disse muito mal do livro e tu estás a dizer muito bem. Digo assim, mas eu não estou aqui interessado em discutir isso. Mas percebe-se, depois, lendo todos os seus ensaios, do porquê dessa criatura ter dito muito mal e um homem sério, pelo menos em termos intelectuais, que é aquilo que me interessa julgar, como é o professor Diogo Ramada Curto, apontando algumas questões ao seu trabalho, no entanto, define depois, no final, que realmente é um marco importante da sociologia, da literatura e da cultura. O que é este meio português, desde o século XV, assim um pouco esquizofrénico, que permite que criaturas ressabiadas escrevam de uma forma quase aleatória e tonta num jornal, que depois pode influenciar o potencial leitor e interessado por estas questões? Bom, caramba, isso é tanta coisa por onde pegar. Bom, começando, estás a referir ao Manuel de Freitas, nem que mais. É um poeta marginal do bairro Alto, que, claro, se assume como um poeta marginal, mas que, no entanto, tem feito carreira à conta do Expresso, não é? Claro, publicando claro, é críticos isso mesmo. No Expresso. É isso mesmo. Tendo depois o António Guerreiro permanentemente a escrever sobre os livros dele no Expresso também, portanto, claro, coletas claro. De jornal a escreverem uns sobre os outros. Pois, nem mais. Pois é, pronto, muito, muito triste, mas enfim. Depois temos agora no Público também outras formas de promoção, portanto, claro. É um poeta que utiliza, lá está, esta retórica da marginalidade e do subiu, etc, etc, mas que, no entanto, vive muito, e isso mostra como essa retórica é rentável em termos simbólicos, não é? Em termos não só simbólicos, porque depois esta gente vai fazendo dinheiro também à conta disto. Agora, repare, isso tem a ver, essa história com o Manuel de Freitas e esse ressabiamento do Manuel de Freitas, que de facto ele ainda não digeriu, passaram estes anos todos, ainda não digeriu uma série de farpas que eu lhe enviei. Isto tudo começou na revista Periférica. Sim, eu, a certa altura, por coincidência, eu escrevi um texto sobre o Rui Nunes. Pô, claro, muito outra. Crítico, e que, por coincidência, não fazia ideia, por coincidência, o Manuel de Freitas, que também colaborava na Periférica, conhecia, porque a Periférica estava em Trás-os-Montes, também tinha escrito um texto sobre o Rui Nunes muito, muito, muito positivo, quer dizer, muito... Laudatório para a causa. E o que é que acontece? Aparentemente, pelo que me explicaram, o Manuel de Freitas, a certa altura, não aceitou que na mesma revista onde ele colaborava surgisse um texto como o meu que, aparentemente, desautorizava a opinião dele. Ora, isto deu origem a uma cisão dentro da Periférica e fez com que não só o Manuel de Freitas deixasse de colaborar, como também algumas pessoas da direção, colocando-se em solidariedade com o Manuel de Freitas, também saíram. Felizmente, o Rui Ângelo Araújo, diretor da revista, tomou uma posição que me parece a posição correta, que é, meus amigos, eu tenho uma revista e parece-me que, no mundo ideal, o excelente seria que nós tivéssemos pessoas que, sobre um mesmo autor, dessem uma opinião positiva e depois outra pessoa que apresentasse uma opinião negativa. Isso até para o leitor, bastante enriquecedor para o leitor. Aparentemente, a maneira como o Manuel de Freitas está na literatura não é essa, portanto, é uma maneira de estar muito de capelas e de grupos e de... E outras coisas afins. Depois, o que é que acontece? Ele sai, eu a partir daí, quer dizer, como também tenho a minha maldade, fui escrever um texto sobre a crítica do Expresso e é de facto, quer dizer, aquilo é, lá está, essas relações clientelares estão à vista, não é? Porque todos os livros do Manuel de Freitas eram sistematicamente recenseados e de uma forma muito laudatória pelo António Guerreiro. Depois vim por aí fora, e depois ainda por cima houve aí um acaso neste livro, O Que É Um Escritor Maldito, numa nota de rodapé, foi uma gralha, foi talvez também o trabalho da revisora que também deixou passar, melhor, porque uma nota de rodapé, eu digo, cito Manuel de Freitas, e aparece uma gralha que diz Manuel de Freiras. A questão é que no computador o R e o T estão ao lado um do outro, portanto foi claramente uma gralha, não teve intenção nenhuma, porque há dois princípios que eu na crítica respeito sempre, que é não brincar com o nome das pessoas, nem gozar com o aspecto físico, a aparência física das pessoas. Claro. Isso são duas regras para mim de ouro. Eu não utilizo nem o nome, nem o apelido, nem o nome, nem defeitos físicos ou a aparência física das pessoas no espaço. Claro, para menorizar o que pode vir-se necessariamente contra o crítico, não é? Portanto, a partir daí, claro, o Manuel de Freitas finalmente teve a sua oportunidade, mas sabe que depois, o que tem piada nestas coisas é que eu depois vim a saber que o Manuel de Freitas, para ver como é que estas coisas são, simultaneamente, na véspera do texto sair no Expresso, enviou um texto para a editora, enviou um mail à editora, explicando, pedindo desculpa pela crítica negativa, etc. Pronto, mas que... portanto, querendo ficar bem com o editor, não é? Portanto, quer dizer, isto é bem revelador de como é que as coisas funcionam no meio. Em relação ao Diogo Ramada Curto, que, pronto, que é meu amigo, há muitos anos, foi meu professor, foi meu orientador da tese de mestrado, com quem eu tenho, de facto, já um conhecimento de longa data, escreveu esse texto, que é um texto que tem muitas fragilidades, na minha opinião. Fragilidades, eu já lhes indiquei, já discuti com ele isso. Ainda pensei se responderia ou não, mas acho que não tenho tempo para o fazer, mas acho que há ali uma série de fragilidades naquele texto. Acho que, desde logo, reduzir a minha tese de mestrado, ainda para mais tendo sido ele o orientador, eu julgo que reduzir aquilo aos prémios e à conclusão de que vivemos num meio clientelar, apesar de tudo, não dignifica aquele trabalho. Depois julgo que considerar que a literatura do século XIX, sei lá, um Balzac ou um Zola, que têm mais a ensinar sociologia do que um Durkheim, por exemplo, Weber, parece-me também... Ou Thomas Mann, mais do que... Ou Thomas Mann, mais que Weber. Isso não é verdade. Não é todo verdade, porque ninguém vai aprender mais sociologia lendo o Balzac do que lendo o Durkheim ou o Weber. Isso aí parece uma daquelas calinadas de... pronto, até nem percebo como é que ele se deixou cair nisso, talvez, não sei... talvez para amaciar talvez o próprio meio literário, não é? Mas enfim, e repare, eu digo-lhe isto que eu estou a dizer, já lhe disse a ele, atenção. Pois, claro. Quanto muito essa literatura, de facto, é uma fonte importante, que de facto os sociólogos têm desprezado, mas é uma fonte importante que, somada a outras fontes, nos pode dar, de facto, um retrato muito engraçado da sociedade do século XIX, e sim. Mas não é o retrato. Não é. É um retrato que depois nós podemos juntar a outras fontes, não é? Outras fontes documentais, desde aquilo que escrevia nos jornais, outro tipo de arquivos, etc., que, de facto, no seu conjunto, podem nos dar podem nos permitir retirar conclusões sociológicas interessantes. É assim o final desta edição de Livros com Rumo, onde transmitimos a primeira parte da conversa com o sociólogo e também crítico literário João Pedro Jorge, emissão que serviu também para assinalar 7 anos de Livros com Rumo aqui na Antena da Universitária. Regressamos na próxima semana com o restante desta conversa com João Pedro Jorge. Marcamos encontro. Até lá, tenha uma boa noite.